contra o sectarismo. Fonte do texto. Livro. Jesus, Zaror, Kardec, Rostand, na Quarta Revelação. 1984. Paiva Neto. A mensagem de Deus é mais importante do que o seu mensageiro. Quem dera que todos nós crêssemos nisso. Estamos nos tornando tão sectaristas que exigimos seja o mensageiro de Deus membro da nossa denominação particular ou, mesmo, igreja. Perdemos de vista a importância da mensagem por insistirmos em que o mensageiro leve o nosso rótulo. Deus não dá tanto valor, quanto nós, à ênfase que emprestamos às nossas diversas interpretações teológicas. Em virtude de nos tornarmos intolerantes, em nossas teologias e credos, colocamos-nos na mesma posição em que se achavam aqueles discípulos a quem Jesus repreendeu com severidade. Disse-lhe João: Mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lhe o proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu: Não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e, logo a seguir, possa falar mal de mim. Evangelho segundo Marcos, capítulo 9, versículos 38, 39. Esta é a acusação de Jesus ao sectarismo. Oral Roberts, mais conhecido como Granville Oral Roberts, foi um televangelista pentecostal norte-americano. Fonte do texto. Livro. Jesus, Zaror, Kardec, Rostand, na Quarta Revelação. 1984. Paiva Neto.